Tira tua alma no meu corpo, que a figura está lá dentro de tudo que você deseja. Sente, sonha, tenta, ama. Tira tua alma no meu corpo, que a figura está lá dentro de tudo que você deseja. Start to leave the door. Start to leave the door. Start to leave the door.